Na noite de domingo, por volta de 21 horas, policiais militares do Serviço de Patrulhamento Ostensivo, RPA, patrulhavam a região do bairro Três Lagoas quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta sem placa pela rua Nilson Gottlieb, esquina com a avenida João Ricieri Manã. As suspeitas foram despertadas e os policiais realizaram a abordagem, sendo constatado que a dupla, dois menores, transportava uma grande quantidade de produtos que tinham como destino o sistema carcerário. Em revista pessoal, nada foi encontrado, porém, na mochila dos menores, vários celulares, aproximadamente 2 quilos de maconha, carregadores, extensores e conectores para antenas externas de celular, fumo, bebida alcoólica e outros produtos destinados ao sistema carcerário, o popular kit cadeia. Até algumas embalagens de tinta de diversas cores foram encontradas. Tudo foi encaminhado à Delegacia Especial do Adolescente, como conta o oficial em serviço no comando do Policiamento Urbano do 14º BPM. Mais um golpe contra os criminosos de dentro da cadeia mesmo, né? Sim, esses criminosos aí a gente vê crescente a questão deles solicitarem pessoas de fora do sistema prisional para colocar dentro das cadeias drogas ou até outros materiais ali, como a gente viu nas imagens, como foi apreendido aí com esses menores. Inclusive foi pego ali nessa situação maconha, fumo, álcool, e alguns aparelhos celulares também que são utilizados para conversas dentro e fora dos presídios aí, para solicitar e até mesmo comandar o crime dentro dos presídios. Tudo é ilegal ali dentro, mas o telefone é o mais nocivo para a sociedade, né? O telefone, a gente vê um crescente número daqueles golpes envolvendo falsos sequestros aí que assolam aí a comunidade. Às vezes até eles solicitam as pessoas que carreguem com créditos de celular, aqueles aparelhos celulares lá, para comunicações dentro dos presídios. Tenente, foi uma abordagem a uma motocicleta absolutamente irregular, né? Foi uma motocicleta ali, princípio de procedência paraguaia, como foi informado ali pelos indivíduos que foram apreendidos. E essa motocicleta também foi conduzida e entregue para a Delegacia do Polícia Civil. O chassi dessa motocicleta estava impossibilitado de identificar, o que é um indício de que esse veículo já foi apreendido e foi leiloado pelo sistema, né? Eles fazem essa adulteração do chassi para evitar uma identificação, para evitar justamente dessa identificação e posterior ligação do chassi a um veículo que já tenha sido apreendido, já tenha sido recolhido aí pelas forças. O que acontece agora com esses menores, tenente? Os menores são entregues ao DEA, à Delegacia Especializada do Adolescente. Posteriormente vai ser verificado aí e judicialmente vão responder pelo ato infracional aí. O que a gente percebe é a ousadia dos menores, apesar da pouca idade, 14, 15 anos, mas bastante enfáticos em praticar o ilícito e se vangloriar disso, né? Inclusive eles atentam ali os policiais militares, até perturbam o trabalho, fazem ali algumas afirmações falsas para os policiais militares ali para dificultar a identificação dos mesmos e possivelmente quem estaria por trás do crime que eles estariam cometendo, do ato infracional que eles estariam cometendo. Os menores de 16 e 17 anos confessaram que deveriam entregar na penitenciária estadual de Foz do Iguaçu os kits e em troca receberiam R$ 50 cada um.